acreditar, sério, eu não consigo. Sempre te demonstrei estar interessado, mesmo sem você se ligar em me chamar de amigo. Tudo bem, a gente zoava nos bailes da serra, do morro, das pedras, é foda. Você sempre gostosa, me instiga pra caralho, mas eu sempre te tratei com respeito. Não dá pra acreditar no que rolou comigo, difícil explicar, sério, eu não consigo. Naquela noite eu ia te fazer uma surpresa, foi quando eu vi você chegando com outra pessoa. Eu mudei a expressão em meu rosto, foi medo, desgosto, quando te vi dançando pra frente e pro lado. Esse era o nosso passo, o passo que um dia eu mesmo te ensinei.